Você está ouvindo o Nerdcast. Aqui é Alexandre Antônio Jovem Nerd e eu só tenho motivos pra comemorar, Azaghal. Aqui é Azaghal, animado como sempre. Ai, Azaghal, e nem pra completar, ainda tá esfriadaço, coitado, tá derrubado. Vamos fazendo o que podemos. Sim, nerds, estamos juntos em 200 nerdcasts, Azaghal, você acredita nisso? Acredito. eu esperava ele desde o 199. Ai, 5 anos, Azaghal, de Nerdcast, 200 episódios. Na verdade, tem mais, porque tem o A e B e tal. Desde tantos episódios, mas chegamos à marca dos 200 muito felizes, muito empolgados ainda com o nosso trabalho. Oh. Com o Jovem Nerd chegando numa dimensão de comunidade que a gente nunca esperou. Uma dimensão nerd, é isso que você vai falar? Exatamente. Mas então, este programa, nerds, foi feito totalmente por vocês. Mais uma vez, ele é uma compilação dos melhores momentos dos últimos 50 Nerdcasts. Na verdade, não é assim. Ah. Porque eu estou aqui, resfriado, me fudendo editando esse programa. Todos nós. Catando trechos, então, vocês ajudaram. E olhe lá. É, eles escolheram, eles falam assim, olha, são os melhores momentos e tal. Mas sabe um motivo que me dá alegria, além de 200 programas? É que agora nós temos um escritório, Jovem Nerd. É verdade, Azaghal. Quem diria que estaríamos aqui no nosso próprio escritório. As pessoas que ouvem o Nerdcast meio que acompanham a nossa trajetória, né, desde o início, né? Sim. E agora nós temos o nosso Nerd Office. Exato, quem via aquela mazela, nossa, eles trabalham de casa, coitado. Acabou essa miséria. Cara, o meu sonho quando eu trabalhava em escritório era trabalhar em casa. E depois que comecei a trabalhar em casa, o meu sonho era voltar a trabalhar em escritório. Não, a gente fez aquilo por contenção de despesas, todo aquele papinho. Mas chegou um ponto em que a casa tinha virado um pardieiro e não mais um local de trabalho. Muito menos uma residência. Tava impossível. Tava tudo misturado e aí isso também estava impedindo o crescimento da empresa como Exatamente. Um todo. E aí nós demos mais um passo para o domínio mundial. Então agora temos o nosso Nerd Office. Num pedaço temos o Pazos e Otoni, né? Que é a empresa de publicidade, redes sociais e tudo que a gente faz no Jovem Nerd. Certo. E no outro pedaço é a Nerd Store, a Mega Boga. Mega Boga, comércio de artigos de vestuário limitada. Olha só, mas o que importa é que tudo isso é o Grupo Jovem Nerd. Exatamente. Então temos agora o nosso escritório com microfones em pedestais com braços articulados, o que facilita muito e faz um estilo. Exato. E action figures pendurado pelas paredes. E pôster de filmes em 3D. Sim, tá tematizado. Eu convidaria vocês pra vir aqui, mas não vou fazer isso. Mas eu boto foto um dia pra vocês verem, quem sabe. Ah, cara, muito bom. Estamos muito felizes. Toda essa conquista nos realiza muito profissionalmente. Estamos aqui pra trabalhar cada vez mais, pra vocês verem como o Jovem Nerd cresceu. E ainda temos muito mais que crescer esse ano, né, Azaghal? Até os 250, 300 episódios, 400, 500. Quem sabe? Né? Se eu fosse dar uma lição de humildade, agora eu agradeceria a vocês, mas eu vou deixar isso pro Jovem Nerd. Ai, nerds, muito obrigado por tudo e fiquem com os melhores momentos dos últimos 50 Nerdcasts. Que é o Kazé. Eu acho esses caras, meu, eu acho inacreditável como é que uns malas deles conseguem fazer 200 episódios numa parada que ninguém ouve, meu. Eu fui entrevistado por esses caras, eu fiquei muito surpreso, porque eles só queriam saber do meu pinto. Conta aquela história do seu pinto duro, daquela poesia, e eu queria falar de outras coisas, os caras só queriam saber do meu pinto duro. Pô, bem tempo, cara, a gente precisa melhorar a audiência da televisão e agora também da internet, senão vai ter que explodir tudo. Tem uma história, essa história eu não posso falar nomes, que a história é meio sinistra. Antigamente os homens falavam assim: só tem vagabundo, tá difícil encontrar mulher legal. Hoje em dia não, hoje em dia se você achar uma vagabunda, você tem que botar as mãos pros céus. É verdade. O perigo são as malucas. Então, hoje em dia só tem maluca. Impressionante. Meu Deus. Só tem louca. Só tem louca. É uma coisa. Duvido que vocês tenham ouvido falar disso. Uma pessoa que briga, assim, mas é uma briga assim, aleatória. Não é uma briga que tem a ver com algo que esteja acontecendo no momento, no meio do ato sexual. Não. Quem já viu? Que isso? No meio da parada lá? Não, porque você naquele dia, não sei o quê. Ai, meu Deus! Aí a pessoa que eu conheço que estava envolvida na história chegou e falou assim: vem cá, vamos terminar de fazer o que nós estamos fazendo. Depois a gente briga, o que você acha? Cara, e assim, a coisa é tão louca. Uma mulher normal, né? Acabaria, né? Se ela puta da vida, acabaria a graça, né? Assim, a coisa. Claro. É? Perdeu todo o ritmo. Não, continua do mesmo jeito, amigo. Que isso, gente? Ué, mas aí é, tem maluco pra tudo. Vai ver que acha isso afrodisíaco. É. É verdade. Eu acho que deve ser uma pessoa que gosta de apanhar e não sabe pedir, né? Imagina o seguinte: você está lá apoiando naquele silêncio, aquela escuridão quentinha, o vazio. De repente você abre o olho e tem uma porrada de coisas que você nunca viu, você não tem ideia o que que seja. Aliás, você não sabe nem, você nem sabia que você tinha olho. Uhum. Porrada de coisa em cima. O que que você vai fazer? Você vai: olá, grandes alienígenas. Hello, giant freaks. Ou você vai partir pra ignorância? Ah, milagre, maldito alienígena. Eu espero que todos nós aqui tenhamos passado por essa experiência que é chamada de nascimento. Você está bem quentinho, lá, sem ver nada, na escuridão, e do nada alguém te arranca daquilo muito mais agressivamente do que simplesmente você despertar no meio da rua. Exato. Te dá uma porrada no rabo, uhum, pra mostrar como é que é o mundo logo de cara. Metem alguma coisa na tua boca pra tirar gosma e não sei o que lá. Bem-vindo ao mundo. E nem por isso todos são fascínoras, né? Mas isso é porque nós nascemos desarmados. Exatamente. Dá uma 45 pro moleque. Quando ele batia. Epa, toma um tapa na bunda, seu otário. Agora abre a boca aí. Agora toma 45. Meu padrasto trancava a geladeira e não deixava eu comer o bolo de rolo. Que é isso? Sabe bolo de rolo? Aquele vocabulário delicioso. Tô fora. Feito com... Tá bom. E aí, quando tava a 6,5 km de altitude, o Yuri Gagarin ejetou da cápsula. Mas aí era a opção dele? Era a única coisa que ele tinha a fazer lá. Deram um botãozinho pra ele, né, cara? Deram um volante de sacanagem pra ele ficar pensando e tirar a foto, né? Deram esse um botãozinho pra ele. Né? É aquele volante de Fischer Price que tem uma buzininha no meio. Já não chega que a gente não usa mais copo pra lavar, a gente só usa copo descartável. Para com isso, vai achar que a gente tá destruindo o planeta. Temos sim, temos um suporte para uns copos de plástico, cara, aqueles que você aqui, puxa. As pessoas não conseguem usar o mesmo copo. Não conseguem. Elas usam um copo e botam na pia. Um copo na pia. Chega no final do dia, tem 40 copos de vidro pra ser lavado na pia. Pois é. Isso tá virando um caos na casa. A gente, olha, vamos... Eu falei, vou dar um jeito nisso. A gente não. Um belo dia eu chego na cozinha, tem um suporte grudado no armário, cheio de copinhos de plástico pendurado. Aquele que você puxa embaixo vai saindo um copinho. Mas é maneiro, sabe? Que nem de consultório de dentista que você puxa. Eu falei, o que é isso? Olha, mas resolveu o problema. Olha, Dave, que orgulho. É uma fase, gente. É uma fase anti-ecológica. Olha, mas funcionou. Funcionou, agora não tem mais copo sujo. É, e o planeta agradece. Pô, cara, 100 copos. 100 copos descartáveis, senhor K. R$3. Porra! Que se foda o planeta. Ipanema é carregado mesmo. Mas Ipanema é carregado porque tem um monte de Exu naquela merda. Exu petinho, né? Chama pro cinema, meu irmão. Chama pro cinema. Vamos no cinema? Vamos? Fim de semana, tá passando o cinema. Chama pro cinema. Chama pro cinema, o cara vai ficar naquele negócio de encostar cotovelo no peitinho. Mas não. Você... Olha não. Aí, eu só tenho 15 anos. Eu achei das táticas, meu adolescente. Cotovelo no peitinho. Cinema é... É o famoso Five Fingers. Nasce cinco dedinhos no cotovelo dele. Um ativo é algo que gera renda, certo? Só pra entender. É algo que coloca dinheiro no seu bolso. O ativo coloca, fato. Sim. O passivo é algo que gera despesa. É algo que tira dinheiro do seu bolso. Que gera desconforto. Sim, também. Tá ótimo. Você, quando perde dinheiro, é desconfortável. É verdade. E aí nós entramos naquela velha discussão milenar. É a mulher um passivo? Que absurdo, cara. Que absurdo. Eu comprei um pote lá de creme pra passar no cabelo, uma beleza. Aí eu depois, eu tenho a mania de quando estou no banho, começo a ler os componentes. Ótimo. O que que tem, né, no shampoo. Estava lá eu passando na cabeça e li lá. Contém tererê, aqueles nomes todos químicos, espermacete de baleia. Esperma do cacete da baleia. Eu falei, mas o que é isso? Espermacete de baleia? Será isso? Eu falei, o que pode ser isso? Que pode... Você não queria aceitar, né? Aí eu falei, será que aqui tem porra de baleia? Nossa! E aí eu fiquei intrigada, como alguém bate putinha na baleia? Aqui, pra tirar o espermacete. Na Guilherme Briggs, que tal signar o Lufbon Srak ou eu Nagati Kamei? Caraca, o cara estudou! Caraca! Muito bom! O navio tá bom, tá em dia. É, eu também sei falar navio. A paquipi é pé por potupu que é jacra no seu banda. O que acontece aqui em casa? O Jovem Nerd adora espalhar pros quatro cantos que saiu da Coisa dos Ratos, vendeu o carro, se livrou de um passivo. Livrou de um passivo, mas ganhou um ativo, que é o carro de palhaço, né, cara? A gente tem táticas agora pra ir nos lugares, porque são seis pessoas. Quando não tem os amiguinhos... Tem sempre dois amiguinhos, no mínimo. Então a gente chega a oito pessoas no carro... Não, foi só uma vez oito. Cara, é um espetáculo. Quando a gente para o carro que tá arrastando porta-malas no chão. E começa a sair. E não para de sair, gente. Carro de palhaço. Irmão, não para. E sai escada de três andares, e sai tudo bumbo. E não para, cara. Mas... Cara, o manobrista do restaurante uma vez falou: nossa, quanta gente, sai daí! Eu fico tanta vergonha! Agora nós temos uma tática, que é: eu paro na esquina, salto a metade. O criador não sabia onde eles estavam, por isso que não mandou ninguém me matar. É. Mas ele escondeu do Vader essa parada dele poder ter algum filho, coisa assim, sabe? E como é que o Vader descobriu? Ele descobriu da seguinte forma: alguém chegou pra ele e falou assim: Vader, tem um cara aí, um piloto novo, o nome dele é Luke Skywalker. Justiceiro encapuzado, que eu acho demais. Demais, né, Jovem Nerd? Que mão, né? Acho muito bom, cara. Parece que era uma tremenda de uma... Ah, é, porque tinha, né, tinha esses boatos que ele era gay, que era, né, que era homossexual, cacete. E até quando ele vai salvar a espectral da tentativa de estupro do comediante, né, e ele enfia porrada no comediante, o comediante falou assim: ah, vai, é isso que tu gosta mesmo, né, isso que te dá tesão, cara. Sua louca. Aí largou ele e foi embora. É, você vê que ele até dá uma travadinha, né? Ah, meu Deus, ele se descobre um pervertido do mundo. Sujo, imundo. Você não dá pra ver porque ele tá de capuz, mas ele morde o beicinho, assim. Então, aquele quadrinho que ele fica em silêncio, ele tá mordendo o beicinho. É, exatamente. Depois ele fala: cubra-se, mulher. Sua rachada, caralho. Saindo do restaurante, graças a Deus que a gente vai embora, porque aqui a gente já viu de tudo. Nós podemos dizer que já vimos de tudo. A gente acaba de falar isso. tem uma mulher na nossa frente, em frente ao restaurante, e uma barata gigante no chão, em frente ao restaurante. Era barata sem sacanagem, cara. Já sei. Era um chinelo. A barata era um chinelo de tão grande. Gigante. A mulher estava excitadíssima com a barata. Ela estava batendo palma pra barata. E cada vez que ela batia, a barata se assustava e batia as asas. Ai, que nojo! Aí ela ficou, olha como ela dança! E ficou batendo. O Dave falou, nunca diga nunca. São Lourenço tem tanto maluco que em vez de bater palma pra maluco, você é maluco bate palma pra barata, cara. Wildmore é filho da puta do mesmo jeito, cara. Porque ele fez o Desmond ficar olhando o uísque de 150 milhões de dólares. Ela foi fora. E falou assim, ó, o que você ganha durante um ano não paga um gole aqui. É o merda. É o merda. É o merda. Com a voz do Pereio, né, cara? O Wolverine comeu a Mística, mano. Quem o Wolverine não comeu, né, cara? É, exatamente. Ela tava disfarçada de outra mulher, né? Mas ele sabia, por causa do cheiro. Exato. Mas quando ele tirou a calcinha, ele já se ligou quem era. Que horror. Que horror, cara. Que horror. É o Nerdcast aqui, cara. Quanto mais longe do centro urbano, mais cítrica é a cor da roupa e mais justa é. Cítrica é justa. Tinha umas figuras que eu via que usavam o shortinho de lycra, uns 4 números abaixo do que deveriam usar. Sempre variava entre tons de verde, limão e laranja. Oh meu Deus, estou cego. Cara, uma loucura. E achava que tava arrasando. Isso é coisa de fudido. Mulher gorda que quer mostrar a banha, é uma fudida do cacete. Que porra, existem roupas pra disfarçar. Putz, grila. Ai não, eu vou agredir logo mesmo. Vou botar um shortinho, topzinho e... E Saint-Tropez. Tinha uma creusa lá na fábrica que todo dia eu chegava, olhava pra ela e pensava, eu tenho que sair daqui. E ela batia assim no meu ombro, devia pesar o que eu peso. Fazia questão de usar roupas justíssimas e uma cinta por baixo da camisa cítrica. Olha, cara. Só que a cinta também devia ser tamanho menor do que o dela. Por quê? A cinta apertava do umbigo pra cima. Do umbigo pra baixo ficava aquela boia saindo de baixo. Cara, que coisa desagradável. Sabe quando você tá trabalhando e você assim, olha de relance e vê aquilo e faz... Quero fazer uma confissão extremamente nerd e vocês me julguem como quiserem. Aí lá vem. Uma vez eu tava viajando e eu não gosto de correr e comecei a acelerar e aí quando... quando eu cheguei a 140 km por hora só pra fazer os barulhinhos. Eu não aguentei fazer esse barulhinho com a boca quando eu cheguei. Cara, tá a cara do Azaghal. Por mais 100 anos, houveram outras cruzadas, mas nenhuma delas teve real importância. Ah, não, lógico que teve. Não, teve uma que foi foda. Qual? Perto de 1200. Foi a chamada Cruzada das Crianças. 30 mil crianças mortas, totalmente dizimadas. 1212. Tá falando sério? É verdade, cara. Hã? É, tu nunca ouviu falar dessa história? Teve muita coisa. Qual a esperança dos caras de mandar um monte de criança pra parar? Não, não mandaram as crianças. As crianças foram... Tinha um cara que falou assim... Porra, Jesus falou comigo, meu irmão. Vamos que vamos! Aí, molecada... Ah! Peraí, meu irmão. Isso, cara. 30 mil crianças, não é uma molecada. Essa coisa não foi brincadeira. Oi, Anani Venâncio, quero mandar um super beijo de parabéns, afinal não é pra qualquer um não, hein, gente? 200 Nerdcast, parabéns, gente! Eu quero que tenha mais 1000, beijo, adorei estar com vocês, viu? Beijão! Oi, aqui é Marco Jardim, dublador de Obi-Wan Kenobi em Clone Wars. Aqui é Lina Mendes, dubladora de Ahsoka Tano em Clone Wars. Ahsoka quem? O que eu falei? Ahsoka Tano? Ah, não, é o nome dela mesmo. Desculpa. Ô, Briggs, peraí. Eu sou o José Leonardo, dublador do Anakin Skywalker em Clone Wars. E eu queria mandar um abraço pro Azaghal e pro Jovem Nerd. Quero mandar um abraço pro Jovem Nerd e pro Azaghal, que completa o Nerdcast de número 200 esse mês. Uhul! Parabéns pelos 200 Nerdcasts. Muita saúde, alegrias. E, olha só, cuidado com o Conde do Cu. Pois eu soube que ele já se enfiou escondido em Naboo e tava atrás de vocês, se é que me entendem. Ah, e avisar que o Mestre Bola Ropal tá em Utapau com o Dooku na mão, hein? O holograma do Dooku na mão. Vocês pensaram o quê? Que mente poluída de vocês, hein? Vamos lá com a história do Guga. Ai, pelo amor de Deus. Pode começar. Desembucha. Tá, cara, foi o seguinte, essa história do maluco homossexual foi muito sinistro, cara. Porque eu, né, inocente, né, mais jovem, eu achava que eu podia ajudar as pessoas, né? Eu achava. Hoje em dia eu tenho certeza absoluta que eu não ajudo ninguém, meu irmão. Não existe isso de ajudar os outros. Não fala isso. Para com isso. Aí, meu irmão, olha só. Um amigo meu louco tinha terminado o namoro dele. E a gente, pô, vamos almoçar e tal. Foi um sábado que eu fui almoçar. Vamos chamar o restaurante de João e Leonardo. Ah, é incrível. Quem fechou? Quem não fechou? Isso que eu fui discutir com ele, ele falou, pô, não, meu relacionamento terminou, minha namorada terminou comigo, é porque não era amor de verdade. Aí eu cheguei, não, veja bem, cara, não é bem assim, as pessoas terminam porque às vezes não se adaptam, né, cada um tem uma criação, também não significa que a pessoa não te amou, né. Ela te amou durante um tempo, mas a coisa foi desgastando. Cara, meu irmão, o cara começou a dar porrada na mesa. Que isso? Falar assim, o amor verdadeiro, com isso não acontece. Que isso? Ficaram juntos 50 anos. Aquilo é que era amor. E ele falando do amor. Quando terminava. Aí eu penso, cara, olhar pro lado assim, as pessoas olhando pra nossa mesa. Sabe aquele risinho assim? Daqui a pouco chega a garçonete, cara, rindo pra mim. Aí me veio a cena na cabeça. Cara, eu estou terminando o relacionamento. É verdade. Ele está revoltadíssimo. Nunca mais eu saí com esse cara, meu amigo. Terminou, né, cara? Terminou. Porque quem faz criança, assim, quem faz voz de criança super bem na família é minha irmã, né? Ah, é? Flávia Sadi. Olha só. Faz a voz da Lisa Simpson. Nossa, oh. Sua irmã é super. Adoro ela. Ele camufla? Nossa, sua irmã é super. Adoro ela. Super. Nossa. Eu acho que esse doido escorrega, não. Asimov gostava de inventar profissões. Então tinha robô psicólogo e tal. Gostava de inventar, porque até então não existia psicólogo. Não, robô psicólogo. Ah, tá. Ele inventava suas profissões baseado em ficção científica. Ele pegava uma profissão, botava robô na frente e... É isso. Eu sou robô médico, eu sou... Porra, cara. Eu sou robô oculista. Eu sou robô proctologista. Puta merda, cara. Uma assustadora comigo, cara. O cara que é médio mesmo, nunca tinha visto a Francine na vida antes, minha mulher, né? Passou do lado dela na festa, na casa de um outro amigo nosso em comum, olhou pra Francine e comentou com outra pessoa que ela ia ter gêmeos, cara. Eita, e agora você vai dizer que ela tá grávida? Não, mas é preocupante, é preocupante. Enquanto é essa, eu gosto dos desfechos dessas histórias. Minha tia favorita. Uhum. Não, elas eram a mesma, não é o amor. Duvido. Mas na área de saúde, ela pira totalmente. Ah, meu Deus. Uma vez ela foi no médico, ela tava com problema nas cordas vocais. Uhum. E aí, o médico mandou ela fazer uns exames. Hipocondríaco não pode ler exame. Não. Não pode ler. Não, não. Antes do médico. Esse é um erro. Eu nem busco. Eu mando entregar direto no consultório do médico. Porque tem lá uns termos loucos, tá lá, negativo, positivo. É, não. Você não sabe, né? Porra, essa é boa, ruim, caralho. Foi. Então, ela recebeu lá o resultado do exame, foi buscar no laboratório e resolveu ler. Aí tava escrito lá, positivo, positivo, positivo. Uhum. Pros termos malucos. Aí ela chegou já no médico chorando. Dizendo pro médico, olha e não esconde nada de mim. Fala a verdade. Cara. Aí ele olha pro negócio exame. E diz, não, realmente a senhora vai ter que operar. Olha, ela não esperou ele dizer que era um calo nas cordas vocais. Ela não esperou, ele falou vai ter que operar, ela saiu aos berros chorando. Do consultório e foi direto pra casa do senhor Eve. Ai, meu Deus! Ela largou o médico lá. Largou, e... A senhora vai ter que operar, acho. E aí ela não esperou ele. Meu Deus. E aí ela saiu correndo. E aí bate lá na toca a campainha da minha mãe. O senhor Eve não estava em casa, mas a minha mãe estava. Estava eu, minha irmã. E aí toca a campainha e minha mãe olha no naquele olho mágico. Ninguém. Esta criançada é fogo. Toca a campainha e foge. Daqui a 10 minutos... Aí minha mãe olha de novo. Mas que droga, eu vou reclamar com o porteiro. Reclamo, olha, tem umas crianças aqui a tocar a campainha, tem que ficar de olho. Aí o rapaz... Ah, dona Maria, não tem nenhuma criança aqui não. Não tem criança nenhuma não. A sua cunhada aí que subiu aí. Aí minha mãe, minha cunhada? Aí daqui a pouquinho, dindom. Aí minha mãe abre a porta. Sabe que quando você... Ela nem olhou no olho mágico, ela abriu a porta, né? Olhou pra frente, ninguém. Uhum. Aí ela foi abaixando a cabeça. Devagarinho, vi minha tia estirada no chão. E ela levantava os braços, sabe? Pra, tipo, me pega aqui. Ai, aí me ajude. Me ajuda. Me ajuda. Ai, cara, minha mãe. Ah, mas a menina que estava com cera. Ai, já fica sem voz, né? Ela começa a ficar assim. Começou a dizer que não conseguia falar. Não, isso deve, é igual aquela história da minha empregada que foi, olhou pro céu e falou: olha o horoscopólio, e era um helicóptero. Como é que a tua empregada falou? Horoscopólio. Ai, filho do céu. O mundo é cruel com os cruéis. É foda. O cara sair de casa, dizer pra mulher que vai comprar um cigarro, botar aquela barriga imunda no balcão. Ele falar: ô bigode, hoje eu vou tomar uísque. Me dá um Odete aí. Quando não toma um quinado de ovos. Por onde você andou? Tem muito lugar, cara. Graças a Deus, eu tenho orgulho em dizer que não sei o que é isso. Agora, uma coisa que eu acho excelente, eu demorei alguns anos pra perceber isso, e admito que quando percebi, não tive orgulho nenhum. Você sabe que bebidas em geral são, sei lá, uma bebidinha, uma coisinha assim, um aperitivo, é um coquetel, certo? Sim, sim. Há muitos anos, eu, assim, nesses locais de baixa renda, vocês sabem que eu trabalhei muito longe, né, extremamente longe, uhum. Então, às vezes, eu tinha que passar por esses locais de baixa renda, como rodoviária. E na alegria de um ser humano passar na rodoviária todo dia pra ir pro trabalho. Pois você é, já então. Pagou a sua parte, né, Zucca? Ah, cara, agora eu tinha que me dar bem, graças a Deus. Passar na Central do Brasil 7 horas da manhã e ouvir: olha o rabo de galo, olha o rabo de galo. E aqui, muitos anos na minha mente, até que um dia eu entendi. O que que é? Cocktail. Cocktail. Ah, eu posso dar uma dica de como vocês fazerem a voz do Yoda. Uma aula ao vivo de dublagem com o Guilherme. Vamos lá. Que merda. Seguinte, primeiro, para nós chegarmos ao Yoda, nós temos que ir a um outro personagem. Vamos ao Mickey. Para chegarmos ao Mickey, temos que ir a um outro personagem, que é a Pig, dos Muppets. Que tem a ver com o Yoda. Então vamos lá. Uh-huh. Primeiro, vamos a Pig. Caco, não é aquela coisa assim, né? Meio assim, caco. Caco. Caco. Caco. Onde você está, Caco? Pra fazer o Mickey, é só fazer um pouquinho mais fininho. Assim, ó. Caco, eu sou o Mickey. Faça aquela coisa abafadinha, entendeu? Oi, Miska, Mickey Mouse. Aí você pega essa voz, essa base, e você começa a jogar catarro. Aí você vai ficando um pouco gripado. Aí você... Yoda. Entendeu? Quer dizer, ela não está nem querendo atender o telefone, né? Ah, eu não sei o que fazer. Então fala pra ela aqui, meu amor. É, a hora é essa. Se ela escuta o Nerdcast, cara, fale com ela agora, cara. Abra seu coração no Nerdcast especial Dia dos Namorados. Agora sim. Agora, no improviso, vamos lá, na bala. Com musiquinha edificante. Musiquinha edificante, tá tocando aqui. Você quer pedir uma música? Always on my mind. Always on my mind. Tá, então, Deus. Maestro, always on my mind. Marina, você, meu amor, no momento em que a minha tabela de encontros aleatórios deu 20, você surgiu na minha vida. Nesse momento, eu soube que eu mais do que encontrava o meu grande amor. Nesse momento, foi como se eu tivesse subido de nível. Olha só! Subido de nível. Você, meu amor, foi a tocha que iluminou meu caminho nas dungeons mais perigosas da minha vida. Foi o mapa que me guiou até os mais terríveis confins do mundo medieval. Me perdoe, meu amor, por mais que você saiba que os seus 4 níveis de experiência não vão voltar. Me perdoe, porque você sempre esteve comigo aqui. E no jogo. Olha só, que maravilha! Mas o que é isso? Não, você improvisou isso mesmo? Improviso, rapaz! Você tem esse poeminha aí amassado na sua carteira, ensaiadinho, hein? Tô tentando falar isso pra ela faz alguns dias, mas eu acho que vai ter que ser pelo Jovem Nerd. Excelente! Ele até bufou pra falar. Olha pelo lado bom, o Nerdcast eu tenho certeza que ela escuta. Então, excelente! Marina, dê uma chance, ligue para ele, volte! Volte, vocês têm tantas aventuras ainda. Você pela fez frente. Ele subir de nível, meu amor. A Cosa Nostra, a máfia famosona da Sicília. Você sabe que a Cosa Nostra, ela se enraizou no mundo de uma forma que até no Silvio Santos tinha uma musiquinha. Tinha? Tinha. O Wagner Montes. É Cosa Nostra. Ah! Vai, vai. Tava vendo. Tava Além de rolão, eu só lavo meu rosto com pirusol. Olha a propaganda. A senhora Jovem Nerd adora. Eu chego na farmácia e pergunto pro farmacêutico: você tem pirusol? Eu não aguento quando ela faz isso. O Frodo ficou lá enrolado, os orcs apareceram, pegaram o Frodo, despiram ele e estupraram ele. Não me venha falar que não. Não. Não me venha falar. Ele tava vivo, os orcs sabiam que ele tava lá, que não tinha morrido. Tanto que o Sam fica, ai, morreu, fica chorando. Aí o orc, olha, não morreu, tá só envenenado, daqui a pouco ele acorda. Levaram, quando o Sam achou, tava peladinho, no livro, de bruços. Não me venha falar que aqueles orcs mal intencionados tiraram a roupa, deixaram o hobbit de bunda pra cima e foram beber cerveja. Não existe isso nos livros de aventura. Não existe. Mas você pode perceber que o Frodo já tava triste, mas depois dali ele ficou arrasado. Coitado, Frodo. E eu tive uma fã, né, uma vez que eu tava numa boate, tava solteiro e tal, a escolinha tava bombando, cara. Aí eu fui sair com a garota, senti que ia rolar. Falei, vou pegar mesmo, mas pegar bonito. Senti que ia levar pra casa. Vou hoje lá pra sua casa. Primeiro dia a gente se conheceu hoje. Mas eu quero que você esteja vestido de seu Ptolomeu. Não acredito. Eu nunca pensei que eu fosse usar essa roupa pra fazer um jabá desse, né? Tu se vestiu? Me vesti, vesti botadinho, falei, fiz o cabelo bonitinho, vim de óculos. Porra, você precisa ver. Não acredito. Apareci vestidinho, todo de terno. Agora, porra, terrível, né? Os primeiros 5 minutos, tudo bem, né? Agora, porra, depois mesmo, durante o ato, porra, bicho, escorrendo aquele gel, Que horror. terno de tergal, manja, aquele terno estilo Casa do Cal, tipo... Nossa! E ela falava alguma coisa tipo, seu Ptolomeu, o senhor hoje está magnético. Fantasia completa. Me chamava de seu Ptolomeu, e eu tinha que falar nem tanto, nem tanto. Já pra fazer um negócio, vamos fazer o pacote completo. Aqui é Blue Hand e... Falta. Hã? O quê? Se você deixar os bancos quebrarem, acaba o crédito. Se acabar o crédito, quebra todo mundo. Quebra o banco, quebra a indústria, quebra... Meu amigo, aí vem barbárie. Vai ser o senhor ficar correndo na rua pelado com uma lança na mão. Vai ser uma doideira, cara. Finalmente seria o tempo da escrotidão, então, certamente. Exatamente. Nós chegaríamos no que eu chamo de a era do Sr. K. Cara, se tu vai viajar e tá levando uma televisão no carro, cara, tá tudo errado, né? Parabéns, você é um fudido. Você tá saindo de casa... Você tá levando a televisão? Levando. É porque pro lugar que tu vai é muito merda. Exatamente. Olha só, você tá saindo de casa e tá levando a televisão. A sua expectativa de diversão é TV aberta. Cara, eu acho que tinha que mudar isso, sabia? Por quê? Essa patente de brigadeiro. Para com isso, pô. Porque não... A da patente precede o doce. É verdade. Mas, cara, agora você fala brigadeiro, eu não tava nem prestando atenção. Falou brigadeiro, mas... Mas parece que hoje em dia ninguém mais pode ser brigadeiro. É, nossa mais alta patente da aeronáutica... É marshmallow agora. Michael Jackson, um homem que nasceu no showbiz, morreu no showbiz, não teve você como escapar. Você que pensa que ele morreu, jovem. Olha aí. Eu achei que você ia falar que você que pensa que era homem. Não, tá meio indefinido também. Né? Já começou. Que isso? Peraí, meu chefe chegou aqui, foi mal. Caralho! O mundo do 3D acabou agora. Peraí, eu vou mudar de lugar, porque eles vão ficar aqui no bar agora, eu vou mudar de lugar rapidinho, galera. Porque o bar é só meu hoje. O ar-condicionado tava dando barulho na gravação. Cara, tomou esporro porque deixou o ar desligado. Olha que perrengue. Por que vocês não chamam 3D pra fazer mais Nerdcast? Por causa disso. Eu não imaginei que meu chefe fosse chegar, porra. Que merda. Aí me levantou também a dúvida. O cara é um vampiro, né? Desde 1900 você tira o liruli. Quem que ele tá fazendo na escola? Eu tenho cara de 17 anos, então eu tenho que viver com uma criança de 17 anos pelos próximos 850 anos. Vai rever a mesma matéria. Porra, merda, né, cara? Pelo amor de Deus. Como é que ficou a voz do Dr. Mata? Ficou aquela coisa serena, então, né? É, ficou mais ou menos. É assim. Ai, meu amor. Qual é a diferença de um corpo morto para um corpo vivo? Nenhuma. Qual é o seu mesmo número de partículas? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro. Tá com fome? Eu tô contando. Mas teve uma coisa de maluco, ela devia estar achando assim, o Jovem Nerd tá fazendo um tratamento postural, né? Tratamento aí, né? Que tem o direito do plano, né? Tratamento aí. Ela tá fazendo um tratamento numa clínica. Que ela tem problema de corcunda. Coitada. Eu sou corcunda. Né? Oh, que maldade. Uma pequena lordose. Mas ela tem que fazer exercício, ela tem que continuar o tratamento em casa. Isso. Certo. Aí eles falam, olha só, meu amor, você tem que comprar um cano PVC de 1 metro por 100 milímetros e um rolo de macarrão. É sério. Pra espancar o teu marido. Ah, foi, coitada. Loja de material de construção, comprar esses equipamentos pra acertar a coluna. E aí eu tenho que deitar na merda do cano PVC e ficar fazendo movimentos balancinho. De de braços abertos. Mas você deita com a coluna em cima da extensão do corpo? Isso. E o cano fica no chão. Isso, o cano fica no chão, eu deito em cima do cano PVC. Como se fosse crucificada no PVC. É, exatamente. E fico com as pernas pro ar, fazendo movimento de balancinho em cima do cano. E nisto chega a empregada. A faxineira. Caralho. Já não basta os malucos. Agora a menina fica se esfregando no cano. A gente foi num carnaval em São Lourenço. Não, falei, onde vai? Onde vai? Cara, daqui a pouco eu só vejo um moleque em cima de um banco, cara. Um banquinho desse de cozinha. Todo esticado, assim, com as duas mãos, assim, pro alto, assim, abrindo e fechando as mãos, como se ele quisesse, assim, tipo, agarrar alguma coisa no céu, cara. Aí, cara, nego chegou falando pra mim, vai lá ver teu amigo, vai lá ver, meu irmão. Tô teu amigo. Olha que vergonha lá, que tinha muita gente na casa, tinha mulher pra caramba. Eu, caraca, vou tirar esse moleque de cima do banco. Aí cheguei do lado dele e falei, rapaz, o que tu tá fazendo aí, cara? Porra, cara, eu tô tentando pegar a lua, meu irmão. Eu tô meu quase Deus. Chegando. Cara, ai, meu Deus. Cara, o cara falando sério, cara, deprimente. Eu falei assim, meu irmão, olha só, a lua, cara, tá a milhares, sei lá, não sei quantos mil quilômetros da Terra. A diferença de um banco não vai contar pra você pegar a lua. Essa porra, meu irmão. Olá, aqui é a Alessandra Scatena e eu quero parabenizar ao pessoal do Jovem Nerd, é isso mesmo, pelo Nerdcast 200. Parabéns, viu? A primeira vez que vi Pete Thornton na Fundação Fênix, eu... Alô? Eu tô falando com Magana? Sim, é ele. Ô, Magana, eu não tô falando nada. Nerd o quê? Jovem Nerd. Ah, sim... Jovem Nerd. Vocês estão vendendo enciclopédia, alguma coisa, hein? Ah, um site de... que interessante. Sim, e o que, é que vocês querem? 200 programas? Puxa vida, que coisa impressionante. Sim, e vocês querem que eu... Ah, tá, deixa uma mensagem de felicitações... Felicitações. Pois é, é o seguinte, então, parabéns pra vocês aí pelos 200 programas e sejam felizes. Acho que é o que eu posso dizer. Sim, pode perguntar. Claro que eu consegui tapar aquele tanque de ácido com chocolate, mas caramba, será que vocês nunca deixam de fazer a mesma pergunta? Quem será que deu o meu telefone celular pra esses caras, hein? Ah, já sei. Só pode ter sido aquele Guilherme Briggs. Conselho Amoroso. Olá, galera do Jovem Nerd. Me chamo Rafael, sou estudante do segundo ano do ensino médio e tenho uma historinha pra contar. Eu estava afim de uma menina que estuda comigo. Ela é legal, bonita, nerd, perfeita. Todo mundo dizia que ela era afim de mim, etc. Mas eu sou meio lerdo pra esses assuntos amorosos. E nunca percebi isso, se é que ela era ou é afim de mim. Eu fiquei amigo dela e etc. Daí um dia falei pra ela, quer dizer, falaram pra ela que eu estava afim dela. Aí ela veio tirar satisfações comigo, algo do tipo, você realmente gosta de mim? Eu falei que sim, ela veio com aquele papo de que nós devíamos ser apenas amigos e blá blá blá. Toma, toma. Toma, bonito. Apenas amigos é foda. Quando o cara chega no grau da amizade, é difícil retornar. Quando você tá cortejando uma menina, você corre o risco de cortejá-la tanto que vira amigo. Pois é. Aí não tem como voltar mais, virou amigo, sabe? Na verdade, quando o cara é assim, ele não cortejou, ele é um agradador. Exato. Ele faz tudo, pega refrigerante. Exato. Ele dá carona. Ele faz tudo que ela pede. Personal slaver. E ele acha que tá cortejando e ele só tá sendo um escravinho, um brinquedo, um joguete. Exato. Ela quer que você seja o bonequinho dela. A putinha dela. Cuidado, meu amor. Romance também tem um limite, não é? Tem que partir pra cima.

E aí eu vi o porteiro lá embaixo. Sabe quando você joga, quer dizer, quando criança, eu agora não, lógico, quando você quer jogar saco de água lá embaixo pra acertar a pessoa, cuspir. Eu nunca fiz isso, hein, peraí. Aí eu imaginei eu pegando Darth Vader e ficando mirando lá o faxineiro lá embaixo. Meu Deus, coitado. O faxineiro é gente boa. Aí eu... Vai lá. Ah, o Darth Vader, agora. Vai. Aí eu jogava o Darth Vader, abria aquela capa dele, aí aquele barulho da capa caindo, né? E ele caindo, né? Só que quando ele caiu, aí diminuiu o tempo, ficou em câmera lenta. Aí eu vi o Darth Vader se aproximando, o faxineiro olhando pra cima. Aí ele... filho da puta! Tudo em câmera lenta. O faxineiro recuou, deu uma finta ali, né? Uma finta de RPG, sei lá. Aí o Darth Vader bateu no chão. Aí fez assim... E ele voltou, ele quicou. E voltou na minha janela. Aí ele voltou pra cima e olhou pra mim. Não deu. Aí eu recolhi o Darth Vader e botei de volta no apartamento. Que maluco, olha aí. Cura, cara, eu não uso drogas, tá? Pelo amor de Deus. Tem muito humano com nome repetido, mas elfo não tem nenhum. É, eles tinham mais criatividade pra dar nome pros filhos. Mas peraí, então... é muito mais fácil você dar nome quando você não tem cartório, né? E quando você vive pra sempre, né, cara? Exato. Não, é mais difícil, pô. Não, é mais fácil. Quando você vive pra sempre, não. Irmão, o elfo se reproduz a passos módicos, né? Se eles se reproduzissem como chineses, a Terra-média não ia ter um problema, meu. Não ia ter espaço pra mais nada. O elfo tá mais pra um panda, né, velho? É, exato. Gonflin Flon, Fingon Flel, sabe? Não é difícil, cara. Fingon Del. Você pega o nome do último remédio que você tomou. Mais o nome da fruta que você mais gosta. Garmablu, sabe? Boranal. Que historinha de velho amigo é essa? O velhote maluco que ele conheceu durante 2 semanas virou velho amigo dele. Mas sozinho no perto do deserto, pô. Toca aquela musiquinha do Brokeback, né? Vou lá pescar. E o medo e a incerteza são o alimento do divino. Eu diria que o medo e a insegurança e são alimentos do divino. Porque com essa crise mundial, eu acredito que o divino esteja afiando o pau no muro de chapisco. Olha, é... Tinha um maluco na minha sala de aula. Devia estar na primeira série do primário, segunda série. E tinha um amigo meu que era um filho da puta, cara. O cara não valia nada. O cara conseguiu inventar, do nada, 3 perguntas que tiravam o moleque do sério. Assim, se ele escutasse qualquer uma das 3, ele ficava puto. O moleque usava óculos, aquele óculos fundo de garrafa. Aí a pergunta que o moleque fazia era assim, a primeira era essa. Óculos tem vida? Óculos tem vida? O moleque puto da vida, né? Não, óculos não tem vida, porra! Aí assim... pergunta, o moleque usava um relógio. Aí falava, que horas são? Aí o moleque, eu não sei o quê. E a terceira era, tipo, o moleque lá na hora do lanche, ele ficava, me dá um pouco. Aí ele ficava assim, óculos tem vida, que horas são, me dá um pouco, óculos tem vida. Cara, o moleque, cara, passou assim, sem óculos, sem relógio e sem lanche pro colégio. É, porque todo mundo ficava, porque isso foi como se fosse uma coqueluche no colégio. Todo mundo viu o moleque, era óculos tem vida, era assim, que horas são, me dá um pouco. Todas as crianças perguntando isso pro moleque. Eu tenho uma frase marcada, porque eu acho que Fernanda Fernandes grita como ninguém no mundo da dublagem brasileira. Que isso, X-Men 1, o filme, vampira está lá presa na tocha da Estátua da Liberdade, chamando por ajuda, você lembra disso? Eu lembro. Você ficou com a garganta arranhada, não ficou? Não, nem fiquei. Porque a gente usa técnica, né? Uhum. Você não precisa arranhar a garganta pra gritar. Tem que preparar, aquecer a voz, enfim. Eu nunca tinha visto algo na dublagem assim. É algo com português claro e um berro bem dado. É assim, alguém me ajuda! Cara, é sensacional. Nossa, igualzinho. Cara, que sonho. Já pensou em dublar, cara? Eu acho ótimo. Me foda! É muito bom, cara. Fernanda Fernandes, parabéns. Seu, a gente fala que o Tom Cruise corre como ninguém, a Fernanda Fernandes grita como ninguém na dublagem. Ah, é sensacional. Deus. Guardo no meu coração aqui. Não vou pedir pra você gritar off, que é demais. Parabéns, cara. Eu bato palmas. Alô? Mariana, você está no Nerdcast Dia dos Namorados. Eu mal posso acreditar. Você é a morena alta de olhos verdes que procura um nerd bonitão? Exatamente. Olha só. Olha aí, Leonardo. E você é curitibana? Sim, aqui de Curitiba. Como você é mulher, não vamos perguntar se você é rica, não é? Vamos só perguntar se você é gostosa. Ela é bonita, nós vimos a foto, é a cara da Mel Lisboa. Tá indo a manicure? Tá se cuidando, meu amor? Ah, sempre. Agora eu tô de unha azul. Ó, vimos. Olha, é de roxa. Somos quase irmãs de unhas. Vimos a sua foto, você é bonita, meu amor. Obrigada. Vamos lá, Mariana. Você está à procura de um nerd, é isso? Exatamente. Mas você filtrou, você quer um nerd gato, não é isso? Olha esse funil, meu amor. Ah, veja bem, todo mundo quer namorado bonito. Mariana, ah, eu vou explicar uma sabedoria de seu Madruga. Lá vai ele. E que é tudo pra uma mulher ser feliz na vida. Ai, olha lá. O homem tem que ter três Fs. Isso. Ele tem que ser feio, forte e formal. Ah! Não existe bonito nessa. Aí roubou o plutônio e aí exato. os líbios ficaram plutos. Eu fico pensando esse filme se passando hoje. Líbios roubam plutônio nos Estados Unidos. Esse filme hoje não aconteceria, cara, porque antes de qualquer coisa, o Jack Bauer ia torturar o Dr. Brown. E enfiar a porrada no Marty McFly. Onde está o plutônio? Mas é isso, esse é o pensamento do rico. Alimentar a sua coluna de ativos. Quer comprar um Audi? Ok, espera a coluna de ativos estar gigante. Quando o Audi não for mais destruir a sua coluna de ativos, quando ele for pago pela coluna de ativos e ela continuar se pagando, você vai ter um Audi, cara, e vai continuar ficando rico. É por isso que os ricos continuam sempre ricos, não importa a crise que tem aí. O problema não é ter passivos ou ter ativos, o problema é ser burro. Tô falando sério. Ser burro é o maior problema, cara. Porque a partir do momento em que o cara é demitido, pega um dinheiro e pensa, bom, ganhei 25 mil reais, vou comprar tudo de fogão, geladeira, imóveis de qualidade duvidosa. Torra tudo e não pensa 5 minutos à frente do que ele está passando naquele momento. Ele é burro. E você sabe o que, é que o burro tem mais do que eu, você e todos nós aqui, né? É. O burro tem mais é que se fuder. Salve, salve, amigos do Jovem Nerd, o mais sensacional podcast do Brasil, completando 200 apresentações, recebo meu amplexo fraternal deste amigo de vocês, Silvio Luiz, que sejam 1000 vezes 200. Aqui é Marco Ribeiro, dublador do Robert Downey Jr., o Tony Stark, que tira onda, que é cientista espacial, mas que também é homem de ferro, elétrico atômico genial, dura armadura, homem de ferro, é lenha pura, homem de... Mas que mico, rapaz, você quer mesmo que eu grave isso aqui? Fala sério, pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer da minha vida. E outra coisa, homem de ferro não é herói coisa nenhuma. Ele não salva as pessoas, ele não voa, não solta raios. Ele é um brinquedo. É um brinquedo de criança. Woody, peraí. Não me interrompa, Buzz. Eu tô falando brinquedo. Brinquedo. Resolvi homenagear com essa singela poesia o grande mestre Alotone e o senhor da Oceania. Mas também falarei dos outros. Os amigos eu não discrimino, pois ajudaram a construir este podcast divino. Carlos Voltor, o Voltor Guerreiro, conhecido também por Caquinho, vive sempre gargalhando e sabe tudo sobre padrinho. Na jornada do herói, Vince Glotto nos agrada com tudo que disse. É autor do maior livro nerd, A Batalha do Apocalipse. O 3D é um conspirador. Na Alemanha ele foi pra cadeia. Um dia ele será abduzido, pois voltar pra casa ele anseia. O Tucano, além de bebum, de contos é um grande escritor. Nostálgico, ele sonha brincar com um helicóptero falcão voador. Blue Hand é um nerd supremo. Se o fim chegar, eu isolo, pois nunca sobreviveríamos sem aplicar seu protocolo. Senhor K, contador de histórias, entre nós é uma lenda. Mas me arrisco a dar um conselho. Se o divino aparecer, venda! JP nos Estados Unidos conta causos como ninguém. Eu só tenho uma pergunta. Quantos tios ele tem? Guilherme Briggs participando me faz logo viajar. Seja imitando Silvio Santos ou simplesmente a dublar. Guga, que sabe tudo de TV e nostalgia, não poderia ficar de fora desta simples poesia. A senhora Jovem Nerd tem um imenso valor. Me ensinou a não ser fudido, agora eu sou meu avô. Dominando mil sotaques, vem a linda portuguesa. Obrigada pelo linda. Sabe tudo de dietas e tratamento de beleza. Por isso que eu sou magrinha. Escrotizando com sarcasmo, vem Azaghal o anão. É o maior comediante, sabe de tudo ou não? Muito bom. O Megaboga Jovem Nerd é o mestre da sabedoria. Criou este blog supremo, sem ele nada existiria. Obrigado por existirem. Ouvirei suas histórias forever. Se gostarem, leiam no ar. Se não gostarem, sabe que existem comidas falsas nas festas, né? Isso existe. É verdade. É o momento fudido das festas. Isso ocorre em festas chiques. Mas explica como é que é a comida falsa. Por exemplo, tem caviar falso, que é feito com sagu. Toma, tá. Fudido, sagu, a gente tá comendo caviar. Toma, fudido, abre a boca. Eu vou admitir um negócio que pode ser chocante para a maioria dos ouvintes. Eu tenho certeza que eu vou cair na opinião de vários ouvintes, na de vocês também. Nunca comi caviar na minha vida. Não faz a menor falta. Ah, então somos três, que eu também nunca comi. Eu já comi uma festa, mas eu não sei se foi caviar ou sagu agora. Eu não sei, estava ruim. Por um momento eu achei que você ia dizer que gostava. Eu também, estava preocupada. Não, não. Eu falei, pronto, vai esnobar foda, dizer que adora, como todo dia. Todo dia no café da manhã eu dou uma colherada de caviar. É, horroroso caviar. Vou com os dentes pretos pro trabalho. Gente! Eu tenho um aquário aqui na sala com esturjão, né? Todo dia de trabalho eu dou um tapa na barriga, vai, filha. Solta as ovas, desgraçado. Solta a porra, cara. Bora que eu tô na hora do trabalho. E fora isso, ela é meio com um calendário em 3D, porque cada... Eu não tenho nada a ver com isso. Se você tivesse a ver com isso, a semana tinha só 3 dias, né, cara? Tá falando em Brasília, tem. William Defoe, cara, ele consegue personificar uma palavra. Horroroso. O cara é horroroso, cara. Cara, mas vou te falar que ele tá foda nesse papel. Ele tá muito bem na última tentativa. Não, eu não tenho problema com nenhum que Jesus ser horroroso. Mas, cara, não, eu tenho que dizer isso, que eu sempre quis falar, cara. William Defoe é o cara, acho que, mais feio do mundo, cara. Agora só por vingança, peguei todas as cartas que ele já me escreveu até hoje. E vou ler as declarações não assumidas do Azaghal. Um cartão rosa-choque escrito Groovy Chic. Groovy Chic. Gostei, achei de brilhos. Fui em busca de um cartão para minha portuguesa. Me deu um trabalhão do caramba. Acharam um cartão à sua altura. Um cartão chique a valer. Todo rosto de pedrinhas brilhantes. Ai, ai, ai, ai. tereréu, tereréu. Pois bem, não foi que eu entrei numa loja... Que grande declaração de bosta. A declaração... declaração história do cartão. É, mas que bosta, hein? Se você reparar, todo filme de máfia tem um judeu na história. Depois do chefão, um dos caras é do judeu. Uh-huh. Nos Sopranos tem lá o judeu. Quando os italianos chegaram em Nova York, quem dominava Nova York eram gangues de judeus e gangues de irlandeses. Aí, o que aconteceu? Os italianos começaram a se meter com os judeus. Eles se tornaram mais fortes que os judeus. Mas eles continuaram utilizando o serviço dos judeus. Porque o judeu já se envolvia com extorsão, com agiotagem. Os judeus criminosos. Não, sim. Dia 25 e 26 estaremos na Famixcom em Campinas, São Paulo. Isso, levando nossa própria água. Você vai continuar a piadinha da água. É. Me disseram que o problema de Campinas não é a água. Não, é o quê? É a altura do bebedouro. É, mas dentro de casa não tem algo que denote mais o fudido do que aquele espelho de banheiro que abre e vira um armáriozinho de plástico dentro. Puta, agora você acertou todo mundo, cara. Ninguém tá livre disso. Ninguém. Ninguém, cara. Ninguém segura o Calil. É que quando a gente se mudou pra cá, tinha um desses no banheiro. E tava todo ferrado. Já tava com a porta pendurada, a porta caía na nossa cabeça. Aí o Azaghal, pera aí que eu vou dar um jeito. Saiu pra comprar uma coisa pra substituir, trouxe outro. Maior ainda! Aquele espelhinho. Mais divisões dentro! As divisões que não cabem porra nenhuma, mano. Tem a divisão pra escova de dente e nenhuma escova de dente cabe ali. Aí você bota a escova de dente dentro de uma caneca, né? E aí fica aquelas divisões de escova de dente pra nada sobrando, né, cara? Que beleza. Escova de dente dentro de copinho. Ou caneca. É coisa de fudido. Parece um buquê, né? Na coisa linda. Várias escovas, cada uma desabrochando numa época diferente. Ai, ai. Eu recebi um e-mail que diz que você botar a sua escova de dente na água oxigenada uma vez por semana mata os germes. Se você tem um buquê de escova de dente no banheiro, na hora que você puxa a descarga, buquê de cocô. Você escova a boca com cocô. Exatamente. Mas aí sabe o que eu descobri depois? Que existe um jogo de sinuca que não tem caçapa mesmo. É, pros losers. Pra quem não consegue de jeito nenhum. Ah, mas aí, o Marcos Mion fez uma mega análise desse clipe, era muito bom, cara. Um jogo que não tem caçapa, não acaba nunca. Eu não sei. Vamos combinar que botar a bola na caçapa nunca foi especialidade do Marco. Não, ele jogava um jogo diferente, ele precisava de um jogo diferente. O pega vareta que ele jogava. Vamos falar de 2012, certo? Certo, e vamos falar de por que as pessoas falam 12, se não foi um último meio. Tá bom, me pegou. 2012. O cara agora tem um sotaque de São Vicente e fica querendo logo. Nitpickers, a galera que gosta de teimar com tudo. Os quê? Nitpicker. Caraca, é todo dia um termo novo. Isso é um nome pra cara que... Chatos, são chatos. É o cara que fica reparando detalhes mínimos e, sabe... Dick suckers. Levando... Dick suckers. Ah, é. Eles falaram assim, porra, mas o cara... Os caras vão num lugar que a gravidade funciona na pedra, mas não funciona mais pra ninguém. Cara, não são pedras, são aerolitos. Igreja sempre tem uma viola, né? Sempre tem um cara... O que eu acho engraçado é que não tem nenhum apóstolo, nenhum dos 13, inclusive o negro, nenhum deles toca violão. Tem apóstolo negro? Tem, no filme do Kevin Smith. Ah, bom. Pô, Você olha aquela Santa Ceia, você olha qualquer quadro que represente, você lê qualquer parada na Bíblia, nenhum pedaço desses fala assim: então Pedro tocou um violão. Então Judas fez um badauê. Então Tiago tocou Legião Urbana. Não tem! Não tem essa porra! Antes fosse Legião Urbana! Por quê? Que eles insistem tanto em ter um putinho semi-virgem tocando aquela porra daquele violão, cara. Por que isso? Não, eu me lembro muito bem as piadinhas. Sabe aquelas piadinhas sem graça? Ele falou: olha, todo este glamour, você só vê sua mulher bonita, vai acabar. Porque de manhã você vai olhar pro lado, não vai reconhecer a sua mulher. Que isso? Você vai olhar e vai estar do lado. Aí ele começa a badawê. Gosto muito de você, Leandrinha. Nossa, o cara já começou agredindo. Que horror! Vou te dar umas dicas. Ah, bem. Eu estou casada há 30 anos com o mesmo marido. Nunca tive amante, nem ele. Somos apaixonadíssimos um pro outro. Mas qual o segredo? Eu moro no Rio e ele aqui em Curitiba. Que ótimo. Às vezes eu venho passar uma semana aqui e às vezes ele passa uma semana lá. E o que, que eu faço? Neste período que nós estamos separados, eu fico instigando meu marido. Que inferno. Às vezes ele está no meio da reunião, recebe uma mensagem urgente no celular e é uma foto minha pelada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E eu falo, e eu escrevo assim: olha o que você está perdendo. Aí o cara pega o celular, joga na parede. Cara de maluco na reunião. Fala: caralho, o cara tá estressado. O Marcos Matias é um atorzão daqueles da Boca do Lixo em São Paulo, dos anos 50, anos 60. Figuraça aí. Pessoal, pô, o cara dublou o Fred Flintstone há 20 anos. O cara, pô, deve ser bom, né, bicho? Vamos contratar o cara. Contrataram o Marcos Matias. Pouco entra aquela figura e parecia o Gomes da família Adams, saca? Paletó de jaquetão, assim, porra. E aquele óculos de grau verde que usava muito nos anos 70, nos anos 80. Nossa. Tipo Roy Orbison, manja? Caraca. Muito figura, aquele cabelo com gomalina cheio de caspa. Sabe aquele cabelo? Aí o diretor falou: ó, papel sério é um xerife, você vai fazer um xerife, tá? Mas era um filme de cowboy. E a fala era assim: eu sou o xerife, você está preso, vou levá-lo. Uhum. Só isso. Beleza, silêncio no estúdio, estúdio cheio, aquele silêncio, daqui a pouco vem ele: eu sou o xerife, você está preso, eu vou levá-lo. Aí o diretor fala, falou: ô, Marcos, não, você é o Marcos Matias, pô, dublador do Fred Flintstone. Pode ficar tranquilo. Vai lá, né? Pode fazer sua voz normal. Tô fazendo. Não acredito. Aí, cara, você observa, a voz dele é assim. Você ouviu a voz do Fred em algum outro filme? Pô, nunca, fala, né, cara? Não tem a voz, você não viu? Ele só dublou os Flins, dublou um filme aqui, outro ali. É impossível escalar aquele cara pra qualquer outra qualquer coisa. Entendeu? Tanto que ele só ficou a vida inteira dele fazendo os Flintstones. Caraca, sabe? Que maluquice, cara. Eu não conseguia me concentrar, porque, porra, claro, né? O cara do meu lado. Eu sou um xerife, você está preso, eu vou levá-lo. A reação que eu tinha era basicamente essas que vocês estão tendo agora aí. Meu Deus do céu. Aí, cara, na terceira vez que ele mandou essa, eu respirei fundo e mandei daqui: você tem o direito de ficar calado. O que eu acho mais foda no De Volta ao Futuro é o nome do filme. Back to the Future, ele diz tudo, né? De volta pro futuro. Quer dizer que, né, você tá no passado, querendo voltar pro futuro. Certo. Então ele te entrega aqui uma viagem no tempo. Aham. E ele pode ser traduzido ao pé da letra, que não fica ruim. Back to the Future, De Volta pro Futuro. Ah, sim, claro. Né? Não, não dê um nome esdrúxulo como Professor Maluco e seu carro metalizado. Back to the Future de costas para o futuro, né? Sabe como é que é velha escrota em nove? Der-se. Aí ela foi pra São Lourenço. Tinha que ser em São Lourenço, né? Aí chegou lotada feliz, achou tudo bonito, foi tomar água no parque. Que cheio de cocô. É que cheio de cocô. Se encheu de água e tudo quanto é jeito, lá, água com gás, água como é que era o nome? Sulfurosa. Ferruginosa. Dizem que se você beber todas as águas, tem uma diarreia inacreditável. Ah, porra! Lá deve. No restaurante, comeu, disse que tava tudo uma delícia, comida mineira uma maravilha. É. Leve, light. Repetiu, comeu couve, tutu. Olha aí. Torrejo, fez aquela festa. Chegou em casa e ficou, ai meu Deus, ai estou afrontada. Ai, estou muito afrontada, pelo amor de Deus. Calma, tia Jaxim. A senhora não acha melhor tomar um sal de frutas? Serve também. Aí preparamos lá o sal de fruta, mas não reparamos que estava vencido. Ai, meu Deus. Então é pra sacalhar também, né? Tava vencida há mais de um ano. Tava meio duro, empedrado, a gente bateu. Que maldade. Ai, mas esse negócio é umidade, é umidade. E aí... E ela tomou um sal de fruta feliz da vida. Aí daqui a pouquinho ela tá sentada no sofá, ela... Engraçado, minha boca. Estou esquisita. Aí, o que que foi, tia? Eu não sei, minha boca parece que está crescendo. Aí, nisso, ela tira a mão da frente, quando eu olho, ela tá com uma beiçola gigante. Meu Deus! Ai, coitada. O beiço tá inchando. Ela, tá vendo alguma coisa? Eu, não. porque eu já sabia que era maluca, né? Eu, não estou vendo nada aí, não. Ela, eu vou dar uma olhada no espelho. Eu, não, tem gente no banheiro. Não, mas eu vou no espelho do quarto. Aí, ela chegou no espelho do quarto. Quando ela viu o tamanho da B, tava grande a beça. Parecia que comeu, sei lá, camarão numa rodoviária. Cara, ela pirou foto. Quando ela viu aquela beça, ela estou a morrer. Aí ela começou a dizer que a garganta tava fechando. Ai, meu cara, Deus. Ela me esperou. Aí eu comecei a gritar, chamando a minha mãe. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, a tia Xaxim vai fazer uma coisa louca. Ela saiu de casa. Correndo, socorro, vai morrer. No nono andar, saiu descendo as escadas que nem uma louca. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, vou fazer alguma coisa. Ela fugiu. Aí sai a gente correndo atrás dela. Só que a gente foi de elevador. Correndo. Aí quando a gente chegou lá embaixo, ela tava saindo pela portaria. A gente, espere. Elas estão a morrer. Olha, não estou brincando. Ela saiu na rua gritando, estava morrendo. Atravessou a rua sem olhar se estava passando carro. Meu Deus. Se Deus quiser. Nisso tinha um carro parado na frente de um prédio. E a mulher estava com a porta aberta, esperando alguém do prédio entrar no carro. Ela não pensou duas vezes, se jogou lá dentro do carro. Cara, no caso dos outros? Só que a porta que estava aberta era a porta de trás, que iam descer duas crianças. Meu Deus! Uma mulher com duas crianças. A mulher já deixou a porta de trás aberta. Nisso, ela se joga no banco de trás do carro, se deita e fala, me leva pro hospital. Cara, a mulher que tava no volante congelou? Congelou, tava segurando com uma maluca deitada no meu. Aí a moça, pelo menos fecha a porta, que as pernas já tudo pra fora. Aí nisso chega eu pela janela, fala, ai moça, pelo amor de Deus, me desculpe, mas minha tia estava a passar mal. Ela fica um pouco nervosa, ela, não tem problema. Ela, parem de discutir! Eu estou morrendo! Ela puxou o cabelo. Nisso ela puxou o cabelo. A mulher meteu o pé no acelerador e saiu. Com meu Deus! E a gente... Peraí! Aí a gente pegou o táxi, mandou o táxi pro hospital também. Cara, a gente chegou lá, tava o médico dando bronca na tia Xaxim. Se a senhora não se acalmar, eu vou ter que dar um vale, sei lá o quê. Sossega-leão. A senhora se acalma. Nossa, tava o médico lá brigando com ela, dizendo que não era nada demais, era só uma reação alérgica. Meu Deus. E ela louca. É inacreditável. Aquele programa Nerdcast? Ah, eu já ouvi falar dessa merda, que é a melhor merda que tem na comunicação na internet hoje, com tanto de coisa ruim, eu já ouvi falar deles. Eles não são uma merda inteira, não, são uma merda pela metade. Um abraço do tamanho da internet em todo mundo. Aqui fala Jorge Cajuru, ex-gordo, ex-diabético, com uma felicidade enorme de poder encher a boca e dizer que eles estão completando 200 edições, cara! Jovem Nerd, grande Avagal! Tirando a barriga ridícula de vocês dois, que devem transar com o computador, portanto não fazem mais nada, né? Os meus sinceros cumprimentos, cara. A internet já não é a mesma com essas 200 edições do programa Nerdcast no site Jovem Nerd. Receba de carinho, de coração, o meu abraço e conta comigo pra tudo, porque essa comunicação brasileira tá uma merda e precisa de gente como vocês. Jovem Nerd, Avagal, parem de comer gordos chatos. Aqui é Jorge Lucas, dublador de Jake Sully de Avatar. E eu queria contar uma coisa pra vocês. Quando eu tava deitado no centro pra veteranos do hospital, com um grande vazio no meio da minha vida, eu comecei a sonhar que tava gravando um Nerdcast em Pandora. Eu tava livre, escrotizando o Azaghal, chamando ele pra porrada. Vale na cara? Às vezes demora, às vezes é rápido. Mas a gente sempre tem que acordar. Que delícia. Temos uma coisa que atrapalha muitos amores, Azaghal, que é a diferença de idade entre as pessoas. Essa diferença de idade só influi se você é fudido. Você é velho e rico, isso não conta. Eu não sei se vocês sabem, mas eu e a portuguesa passamos por isso. Ai, pelo que eu... Existe uma diferença de idade nesse casal. Em todos os casais, né? A portuguesa, ela é mais velha. Olha só. Ah, que ridículo, filho da mãe. Eu sou mais velha que este puto. 40 dias. E ele fica me chamando de coroa. É minha papa anjo. Meu trabalho teve uma grande palestra antitabagista. E a empresa contratou um maluco vestido de cigarro. Que merda. Eu ouvi essa, Guga. Chegou o um cigarro gigante, sabe? Cigarro gigante com aquele corte redondo. Ai, cara, na cara. A cara pintada de branco, sabe? Exato. Nossa, cara. E aí, ele ficou lá ilustrando e dançando durante a palestra. E aí, quando o palestrante foi embora, o cigarro... Pirou foda. O cigarro ficou no escritório. Dando um rolê, falando com as pessoas, sabe? Esse maluco que tava vestido de cigarro era um fumante. O cara era uma chaminé, cara. O cara falou, olha, fui lá fumar um cigarrinho, já voltei. Aí começou a falar com as pessoas isso, cara. Aí ele chegou na mulher, começou a fazer uma massagem nas costas, né? Aí ele, olha como o cigarro relaxa. Vamos explicar rapidamente o que foi a crise de 29. A crise de 29 foi o maior período de recessão mundial econômica do século XX. Na verdade, não é assim que se explica. Uma forma muito mais didática e compreensível é dizer que na crise de 29 nasceu o divino. Eu diria que a crise de 29 foi apenas o prepúcio da chegada do divino. O prepúcio é ótimo. É ali só aquela pelinha assim pra fora. Porra, é essa? Era o divino. Grande centauro de ébano. Quadro de Santa Ceia na sala com LED. Na sala de jantar. Quadro de Santa Ceia puro já é uma derrota. Grande, com grande. LED. Com LED. Aí já é manicômio, né? Olha, eu só aceito o quadro de Santa Ceia na sala se for vovó ou padre. Ai, faz sentido, né? Vovó ou não é padre, você é um fud... Olha, mas teve um ano que montamos um quebra-cabeça de... da Santa Ceia e penduramos do Natal. Não, cara, vai ter esse monte de manifestação natural por causa dos eventos astrológicos. Astronômicos, garota. Astronômico. Tu tá maluco. Caralho, o fenômeno astrológico é quando uma garota de touro se casa com um cara de leão, cara. A avó da Francine morreu e foi enterramos ela e tudo mais. Um dia seguinte, ou dois dias depois, nós estávamos na casa da mãe da Francine. Tínhamos acabado de jantar, estávamos na mesa lá conversando sobre ela, sobre a avó da Francine. Uhum. A avó da Francine morava com elas, tá? Uhum. De repente, cara, lá do quarto dela, bum, a televisão ligou do nada. Na estática, assim. Ah, sempre é, né? Sempre é. É, porque, pô, consegue ligar a televisão, mas não consegue ligar a caixa do cabo, né, cara? É mais recente, fica. Aí, pô, ficamos três assim. Que porra é essa, né? Eu mandei, não, isso é super comum e tal. Muito, muito comum, isso acontece direto. Levantei e fui lá, né? Tava tudo apagado e tal, não sei o que. Fui cagado. Vou dizer que eu fui meio cagado. Aí cheguei lá, acendi a luz, olhei bem e tal, de um lado pro outro, televisão ligada, não vi porra nenhuma, aí pum, ranquei da tomada, falei, agora pô, botar na tomada não vai conseguir, né? Acabou? Ligou do nada, eu nunca tinha. Acabou, aqui na tomada, acabou. O filme inteiro sobre essa porra era só tirar da tomada. E aí, ele falou e disse que tem noivas que chegavam lá e olhavam. Ah, eu quero ficar igual a Susana Werner. O mesmo vestido, o mesmo cabelo. Só que as mulheres, elas são modelos. E elas sabem fazer aquelas caras e bocas, né? Ficam lindas nas fotos. E aí ele disse que quando elas iam buscar o álbum de casamento, todas felizes olhavam para as fotos, a cara delas caía. É, ai, tem que culpar o fotógrafo. Aí ela, mas não ficou igual. Ficou estranho. Não ficou igual, minha senhora. Você não... Você não fotografou direito, olha a luz. As mulheres, tá? Travavam no papo, sabe como é que é? Aquele risinho congelado. Um olho maior que o outro. É a luz, né? A luz. A senhora, você tem que entender o seguinte, é um problema de luz, entendeu? A senhora sendo fotografada com qualquer tipo de luz, fica uma merda. Vamos tentar de escuro, quem sabe, né? Eu era apaixonado pelo DeLorean, foda. Quando eu fui na Disney, tirei foto com o DeLorean. E aí tinha lá na Universal a porra do DeLorean. E aí a câmera caiu no chão e abriu o rolo de filme e perdi a foto. E era uma paixão absurda. Ah, não. Fiquei triste, cara. Fiquei triste pra caralho. A minha foto com o DeLorean foi pro caralho. O Mickey te entregou a câmera. Assim. Ah, cristal sua câmera. Seu filme queimou. Nessa época, ninguém sabia que ele era o Wolverine. Cara, todo mundo sabia que o Caolho era o Wolverine. Tem uma edição que o cara fala, pô, aquele cara de tapa-olho não é o Wolverine? É o Barman. É, mas o fica cara diz que é o Caolho, né? Deixa ele falar o que ele quiser, cara. A história dele ir pra Madripoor como Caolho foi aquela história logo depois do Queda de Mutantes. Que os X-Men meio que são dados como mortos. Aí um grupo dos X-Men vai entrar naquele portal do destino pra reaparecer com vidas diferentes, sem memória. Tipo, o Colossus aparece como um pintor, a Cristal aparece como uma cantora. Ah, foi aí que aquela menina, que tinha um poder mental também, apareceu como uma Psylocke. Super sexy da parada. Exatamente. Era a Betsy Braddock, se transforma na Psylocke. Japonesa. Deu um upgrade inacreditável. Pô, né? Foi uma upgrade ever em qualquer história em quadrinho. A mulher saiu usando uma armadura, era quase uma evangélica, cara. Usava... Ela tinha capa de chapeuzinho vermelho, pô. Não tinha mais pudor do que aquela menina, cara. Era se cobria toda, meu irmão. Era quase uma muçulmana. E volta uma puta louca com o maiô atochado no rabo. Caraca, cara. Parabéns, cara. Parabéns. Eu sempre fiquei imaginando o problema que devia ser, né? Ou pelo menos o incômodo, quando ela sentava naquela sala de reuniões dos X-Men, que era tudo de metal. O ar-condicionado no máximo, né, cara? E uma mulher encostando o rabo naquela cadeira congelada, cara. Pinati, o cara que desenhava ela, era um belo punho. Né? Ela ia dar um chute, nego. Fechava na Prochasca. Senhor K. Quando é que o senhor notou, começou a notar que o couro cabeludo estava querendo aparecer? Era uma terça-feira. À noite. Chovia muito. Um ano bissexto. Ano bissexto. É. Vocês já viram um gato? Eu não sei se é um gato ou um cachorro. Acho que é um gato que mora no hospital e ele... Chega perto da galera que vai morrer. Ele não, mas isso tem uma explicação, cara. É, eu sei, então. Ele sempre vai pro quarto... É porque a pessoa, quando tá morrendo, exala um cheiro. Exato. Então, mas exala um cheiro? De morte, é isso? É, são os feromônios lá do... Feromônios, seu maluco? Do Omega Red. Esse gato ficou do lado da Edercy Gonçalves durante 20 anos. Você, eu não sei se vocês já repararam, mas a estética adolescente atual tá indo pro caralho. Já foi. Meu irmão, foi tudo pro caralho. Se o mundo fosse regido pelos adolescentes hoje, tava todo mundo fodido. E nós seríamos os primeiros da fila pra execução. Na minha época, os vampiros, se fossem sair no sol, viravam cinzas. Agora, eles viram a globeleza. Purpurina. Eles viram a purpurina, cara. Começa a brilhar igual a globeleza. Igualzinho, cara. É uma coisa escrota. Não posso sair no sol porque eu fico brilhando na tela da TV no meio desse, pô. E todo mundo acha lindo o cara que pesa 60 quilos, tem 1,80m. Porra, tem 5 dedos de cabelo penteado pra cima. Ele era príncipe regente ainda. Mas ele, basicamente, ele tava tornando o Brasil independente, entre aspas. Certo. Sim, mas olha só. Veio o carro do pai e falou, sobe. Ou desce, no caso. Ele falou, não vou. Uhum. E aí os caras fizeram, tá bom, de volta pro barco? Ué, ele ficou poderoso aqui, ele tinha aliados, cara. Quem manda nessa porra sou eu. Ele devia ser um batedor do caralho mesmo, cara. Os caras botaram o rabo entre as pernas e irem embora sem não menos tentar, cara. Ou o que a história não conta é que ele comeu esses caras na porrada na praia, tirou a camisa e desceu a porrada e falou, aí, meu irmão, eu fico. Qual é o nome desse ritual aí? Colinar. Essa é a diferença básica entre os vulcanos e os humanos, né, cara? O quê? Para os humanos adolescentes, você tem o ritual do bulinar. Puta merda! Nossa, mano. Que transforma o adolescente do homem, né, cara? Numa cidade de malucos, a portuguesa tinha uma loja de presente com um tema holístico, né? Então, quer dizer, era um imã pra todos os malucos que tinham na cidade. É, exato. Aí eu tava lá dentro e me entra um cara magrelo, que a pele tá enrugando e virando uma pelanca em cima do corpo do cara. Ai, meu Deus! O cara fica o dia inteiro no sol, com aquela barba meio por fazer. Ele era meio Seu Madruga, assim. Seu Madruga de cavanhaque. Aí ele entrou na loja, vim trazer o mel. Tava atendendo uma moça que tava lá dentro. Acho até que era turista. Ele me vendia mel. Vendia mel. É. É, por causa do André, era bom pra tosse. Não, ela foi no banco pagar os negócios e tal. Ele, é porque eu trouxe o mel pra ela faz um tempão que eu não venho aqui trazer o mel. Eu tenho dentadura. Aí tirou e botou a dentadura em cima da mesa. Como assim? Eu tenho dentadura. A mulher que tava sendo atendida, o queixo dela caiu, bateu pau no balcão. Eu, cara, fiquei frugo, pô. O cara tirou a dentadura, botou no balcão da loja. Ah, não acredito. Aí eu, legal, ele eu tenho dentadura. Inclusive, aí deixou a dentadura em cima da mesa, pegou, abriu a pasta e pegou uns negócios de proteção, uns símbolos, sabe? Uhum. Não, isso aqui é muito bom pra botar atrás do celular. É só você bater uma Xerox e colar atrás do celular que te protege das ondas do celular. Bateu uma Xerox? Inclusive, eu bebo xixi todo dia de manhã. Aí, cara, eu olhei pra dentadura e dei um passo pra trás, né, cara? E o mel? Eu fiquei com uma noite do mel. Ai, meu Deus. Aí ele, tem alguma coisa bonita aí pra comprar pra minha namorada? Eu gosto muito dela. Aí entra nessa hora um gordo na loja. De cabelinho Chanel e óculos. Parecia aquele Beisola da... Parecia muito Beisola, cara. Até penso que poderia ter sido Beisola. Coitado. Aí ele entra, e aí o maluco, o magrelo, o Seu Madruga, dá o braço pro Beisola e fala, olha aqui minha namorada. meu Deus. Você vê o nível de maluco. Cara, a mulher olhou pra mim e começou a rir e falou, volto mais tarde, né, cara? Eu falei pra ela, eu também, eu saí da loja e deixei o cara lá dentro. Uma vez eu fui num blind date com a mulher. Olha aí. Blind date. Essa é a parte do maluco da história. É, né? Não, ela era meio. Não era meio certa da ideia, não. O que aconteceu com a mulher? Ela não ria. Era irmã do Vince Gluto. Eu falava um monte de besteira e a mulher não ria. E, porra, você sai num sábado à noite pra sair pra jantar com a mulher, né? Pra jogar papo fora, falar besteira e rir. A pessoa vai ficar séria. Que horror. O que aconteceu? Eu comecei a ficar puto, né? Aí eu falei assim, cara, eu não tô me divertindo com ela, mas eu vou me divertir sozinho. O que que eu fiz? Eu fiz uma aposta comigo mesmo que eu iria conseguir fazê-la rir. O evento, aí eu falei, cara, eu tenho que fazer essa mulher rir. Essa mulher vai rir. Porra. Aí a gente começou a conversar. Aí o auge da merda que eu falei, ela chegou pra mim e falou assim, olha, meu nome não é fulana, que eu nem me lembro mais como é que era o nome dela. O meu nome é um nome, assim, diferente, então eu tenho vergonha de falar o meu verdadeiro nome. Aí eu falei, cara, mas foi na lata, foi na hora. Eu falei assim, ó, relaxa que diriroca você não vai conseguir. Eu falei isso, cara, eu tive uma crise de riso. E na frente dela, eu falei assim, cara, diriroca você não vence, relaxa. Cara, eu comecei a chorar de rir, a mulher séria, cara. Caralho, cara. Aí ela virou e falou que o nome dela era Antônio. Venceu, venceu. Olá, aqui é o Cristian Pior do Plank, estou dando parabéns aos jovem nerds. Nunca gostei de nerds que nunca tiveram um corpo bonito e eram péssimos em educação física. Mas passavam colas pra gente. Parabéns pelo sucesso e pelos prêmios. E eu quero ver tudo isso revertido em dinheiro. Porque sucesso sem dinheiro não adianta nada. É que nem prostituta sem vagina. Um beijo. Aqui é Luiz Carlos Percy, dublador do Coronel Quaritch em Avatar. Andei sabendo que a rapaziada do Jovem Nerd se amarra no meu personagem, coisa e tal, para lá pão duro. Então tá, eu tenho um recadinho especial dele. Vocês não estão mais no Nerdcast. Vocês estão em Pandora, Alotone e Azaghal. Se existe um inferno, talvez vocês queiram ir para lá, para correr pelados, pintadinhos de azul, com o rabo de USB balançando. Eu deixo, podem ir, meus amores. Seus putos. Aqui é o Papai Dragão, saindo de leve pela direita, mandando gás nos dois navios gordinhos, nerds, saltitando na floresta. Eu sou um humanista, porra. O senhor anão havia mencionado que o objetivo dele era fazer o Vince Gluto dar uma risada. Olha só! Pois bem, sucesso! Não é aquela coisa que se diga assim, meu Deus, que gargalhada. Percebe-se que o Godoy já viu o chave. Mas, de fato, está lá. Agora dá pra fazer ele rir em todo episódio. Nem que seja falso e ele nem queira rir. Acho que devemos passar um replay. Sei. Pra quem não ouviu, né? Porque é um momento realmente sucinto. Pô, e é histórico, né, cara? Porra, cara. Então, olha só, pode botar pra rodar. Olha, o pessoal tá rindo, né? Tá vendo? Tucano, todo mundo rindo. E, de repente, lá no fundinho... Ah! Muito bem, muito bem. Está, agora todo Nerdcast vai ter que ter risado. Ah, é verdade. Ai, mais uma vez, por favor. Demais, demais, meu querido Vinci. Conseguimos mais um objetivo de risado. Quanto ao vaso, tem uma coisa que nada bate isso no quesito fudido vaso. Assento e tampa de acrílico transparente com desenhos de passarinhos e flores. Ah! E borboletas! O Azaghal já teve! O Azaghal tinha! E achava aquilo máximo! Tinha borboletas! E quando a gente se mudou, eu falei, deixa este inferno, deixa esta tampa aí. Com esta borboleta morta aí. Gente, isso é chique motel. A borboleta era de verdade. Tava morta lá dentro do negócio. Isso é, é muito, muito escroto. Muito... E ele achava isso lindo. E queria... Eu falei, não, deixa aí pro próximo inquilino que vai adorar. Pô, vou te falar que essa tampa de sanitário me acompanhou por muitas residências, cara. Aquela merda, além de feia, é desconfortável, cara. Não é, não é, cara. É desconfortável é aquela tampa de vaso, tô acolchoada. Tá rasgando? Olha, essa acolchoada de fudido, mas é gostosa. É. É, mas ela vai rasgando e vai beliscando o forego, tá? Porque eles chamam Gondor de Minas Tirith, né? E aí, eu, quando eu li a primeira vez Minas Tirith, eu ficava imaginando um lugar horroroso. Minas, né? É uma mina, sabe? Aquelas... Minas, aquelas... É. Não, mas todo mundo tem esse problema da tradução quando mais jovem, né? Minas? Será que e aí eu minas? Ficava imaginando, sabe, aquelas minas do Indiana Jones, sabe? Sabe que tinha estruturas de madeira com trilhos pra tudo que é lado. Então, sabe, que lugar é esse, cara? Que complicação. Você fala mina, você imagina um lugar debaixo da terra. Eu imagino mulher, velho. Aqui só fala é mulher. As minas xerife, eu acho que são umas vagabundas, velho. Imagina o que, que tu pensa das minas Morgul, né? Ah, só mocréia, só mocréia. Abaixa Augusta. Mas o que aconteceu? Olha que interessante. Na quinta-feira... Interessante agora, amigo. Sim, sim. O Dow Jones lá teve uma queda de 12,8% num dia só. Na coisa... verdade, na época ele chamava só Jones. Por quê? Que nesse dia que foi o Down. Porque existem níveis de dignidade diferentes. A pessoa casar no cartório não tem problema. Tanto que ela vai vestida normalmente. É isso. Agora, quando a pessoa vai no cartório vestida de noiva e que as madrinhas, sei lá, vão vestidas de madrinha, cara, tá, e gente, o juiz se empolga e toca a marcha nupcial, cara, aí, cara, é o circo dos fudidos, cara. Ai, meu Deus. Aí você abandonou a dignidade já, cara. Eu acho que essa Creuza abandonou a dignidade quando ela se submeteu a entrar no 435. Sacou o Rio Card e falou: toca, trocador, toma aí, motorista, toca pro cartório que hoje eu vou casar. Ela já abandonou a dignidade há muito tempo, amigo. Então, se tocar a marcha nupcial, pra ela é lucro. Nessas situações, se você cercar, vira hospício. Se você jogar uma lona por cima, vira circo. Falando em festa, bolo com foto da pessoa. Puta! Meu Deus, essa é a moda dos fudidos. Que febre! É uma febre entre os fudidos. Isso praticamente é Paris para os fudidos. O Smiley, na concepção do Dave Gibbons, que era o ilustrador, ele era a inocência, ele representava toda a inocência que existia no mundo dos super-heróis antigos, né? E a mancha de sangue traz justamente o que é o Watchman, né? Ele é manchar, escrotizar, né? A trazer aquela inocência, pro mundo real, né? A morte da inocência? Pode ser também. Ou a mancha na inocência. A mancha na inocência. E é, o Watchman é isso, né? Ele pega a inocência e dá uma carapaça real pra ela. Carlos, ele gostou da própria... Gostou da própria? Ele gostou, ele tá rindo sozinho. É, caralho, eu vou fazer uma camisa aqui. Vou fazer uma camisa aqui. Né? Escrito na... Escrito Deus na frente. Olha, tô te controlando, cara. Escrito o quê? Eu vou fazer uma camisa escrita na frente. E pra fora, filho da puta. Parece... Que é isso? Eu paro o Nerdcast, pausa. Recomponha-se, homem. Respira fundo. Ai, ai. Ah, caralho. Eu vou fazer uma camisa. Ixi. Ai, meu Deus. Ai, ai. expectativa. Continua, vai, me ignora. Não, fala aí com a camisa, porra. Fazer uma camisa escrita a morte da inocência na frente e atrás o show. O show. Caralho, o show. O show. Tá vindo. Ai, ai, que doente. Ai, caralho. O Chongão está vindo? Vai vender o roxo. Tradução simultânea. Amar você é fácil porque você é lindo. Fazer amor com você é tudo que eu quero fazer. Amar você é mais do que um sonho se tornando realidade. Tudo que eu faço é para amar você. Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá, meu amor. Du, du, du, meu amor. Meu amor. Quem me faz sentir as... Ninguém me faz sentir as cores que você traz? Fique comigo quando ficamos velhos. Eu sou perdendo a letra. Amar você fez a minha vida tão linda. Todo dia minha vida é preenchida por amar você e pela sua conta bancária, meu amor. Passe seus imóveis para o meu nome, por favor. E toda vez que a gente... eu sinto mais amor por você. Lá, lá, lá, lá, lá. Me dá R$1.000 para o meu botox. Du, du, du, du, viagens para a Europa. Ai, mas que delícia, meu amor. Como se toda a humanidade soubesse o que diabos é o mito da caverna. Não, então, eu vou te explicar agora o que é o mito e vou te explicar por que que tá no meio. Lá vem, lá vem. É o seguinte, imagine que você tem várias pessoas que nasceram, que desde a infância estão presas, são prisioneiras dentro de uma caverna. Correto. Então, elas estão acorrentadas, viradas para uma parede interna da caverna. Certo. A vida toda. Certo. Não podem virar a cabeça, não podem olhar para a entrada da caverna, porra nenhuma. Uhum. Cresceram assim. Atrás delas tem um fogo, uma fogueira. Essa fogueira projeta a luz na parede onde eles estão vendo, certo? Correto. E aí, de tempos em tempos, passam pessoas, vou imaginar assim, pessoas segurando bonecos, estátuas de animais, de gente, de objetos, de coisas, na frente do fogo. Essas coisas projetam suas sombras na parede. Uhum. Os prisioneiros, a vida toda, só veem as sombras projetadas. Uhum. Essas pessoas não sabem que elas são sequer prisioneiras. Uhum. Elas não sabem que essas sombras são sombras. Uhum. Elas veem e acham que aquilo são coisas. Uhum. Eles dão nome para as sombras. Certo. Eles começam a prever quais sombras que vão aparecer, quais conjuntos de sombras. E quando você alguém tem que prevê, se distrair de alguma forma, né? Foga. Quando alguém acerta, eles condecoram a pessoa, dão prêmios, você é foda. dão uma punhada de terra a mais. Acontece. Essa é a realidade deles. Uhum. Só que um dia vem um homem e liberta um desses malucos. Platão. Que Platão, seu maluco? Tá. O Platão, vamos ver que ele entrou na produção. O Platão, ele liberta um desses caras. Uhum. E ele leva ele para o mundo exterior. Pra fora da caverna. Pra fora da caverna. Ele chega ali e fala, vem cá, vem cá, te dá uma balinha, vem cá, vem cá. Te dá uma balinha, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Exatamente assim. O ator escreveu assim. Aí o que acontece? Ele leva o cara pro mundo. Vem cá, te dá uma balinha, vem cá. Pega aquele saco. bonequinho aqui. Tava ali, pega aqui. Filha da mãe. Vamos lá, um resumão rapidamente. Tá. As pessoas estavam na caverna, não sabiam que era a realidade a não ser uma parede de sombras. A parede de sombra é a realidade. Certo. Certo. E aí, em dado momento, Platão tentou um deles com um saco de balas. Exatamente. Certo. Tá bom. E o Platão tinha a chave das correntes. Tinha. Por que que não soltou todos? Não, só um. Porque só um já resolveu o problema dele. Normalmente, dentro do táxi, onde tem o tapetinho de fuxico, whatever, você olhando assim pro banco de trás, você encontra um exemplar do Extra. Ou qualquer outra desse mesmo nível. Eu realmente eu não conheço essa gama de notícia impressa, graças a Deus. Mas aqueles meia hora. Como é que é o nome daquilo? Meia hora. Cara, esses meia hora é sempre futebol e uma mulher com a bunda de fora na capa. É sempre. Garota do tempo, é desculpa. Garota do tempo. É sempre a mesma coisa, cara. Muito bom. Jornal. Vamos estipular aqui um valor pra jornal. Qualquer jornal que custa menos que 1,20 é jornal de futebol. Porra, o cara não tem um real pra comprar um jornal? Meu amigo, então ignora. Nada que vai acontecer no mundo vai te afetar. Sabe que aconteça, pode fazer diferença. Olha só, os caras me passam texto pra ler lá dos 200 Nerdcast, né? Tudo combinadinho, né? Pô, peraí, né? Eu queria ver se eu pudesse falar a verdade mesmo, falar a realidade, dizer como é que o pessoal do Jovem Nerd é. Nunca que eles iam colocar, cara. O viadinho do Azaghal ia cortar tudo. Você conhece o Azaghal? Não. É, ele é psicopata. Cara, você tinha que ver eles lá em São Paulo, quando teve a palestra daquele evento de anime, que eu fui também com a Fran. Cara, eu fiquei horrorizado, pô. O Alotone, não, o Alexandre, o Jovem Nerd. Cara, ele roubou o saleiro da mesa. É, cara, essas coisas as pessoas não sabem, né? Dava pena na cara de decepção da senhora Jovem Nerd. Ela foi embora depois, né? Depois, talvez você tinha que ver o que ele comeu, mas enfim. Ficou agarrado, né? É, e não pagou nada, mas enfim, normal. Aí depois do almoço, aí o Azaghal, a gente foi num shopping. Cara, o Azaghal quebrou um garage kit de Cavaleiros do Zodíaco de mais de R$300, cara. E ficou por isso mesmo. Não, pegou do chão, botou de volta na prateleira, né? O boneco com a cabeça pendurada. E aí, quando a gente tava saindo, de novo o Azaghal tava mijando na rua, cara. Com um monte de senhora passando. Aquela senhora japonesa, sabe? Cara, e ele cagando literalmente pra ela, mijando, no caso, né? Aí a portuguesa voltou pro hotel com a senhora Jovem Nerd, porque rolou um clima pesado, barraco, né? Aí o Almôndega e a do box, né? Já estavam no esquema também. Foram pichar uma estátua, cara, lá no banhado a ouro de um templo, lá no final da rua. O pessoal vai achar até que é verdade, né? Ou será que não? Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Acabou o Nerdcast. Pode ir embora.